Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de junho, o projeto de lei 114/2011, que obriga as oficinas autorizadas e credenciadas no Estado a oferecerem carros de reservas em caso de ausência de peça original. O veículo deverá ser disponibilizado após 10 dias e deverá ser similar ao que está no conserto. O autor da proposta, deputado Dionísio Lins, do PP, cita o Código de Defesa do Consumidor para justificar a medida. A norma prevê em seu artigo 32 que os fabricantes e importadores assegurem oferta de componentes e peças de reposição mesmo por um tempo após cessadas suas produções e importações. Reportagem Fabiane Ventura.